Graça e paz. Nessa hora eu quero estar falando sobre uma das orações mais marcantes da Bíblia. Não sei se você já ouviu, mas é a oração de Jabes. Lá em 1 Crônicas 4, no verso 9 e 10, diz assim: Foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que Deus me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu-lhe o que tinha pedido. O interessante é que nós, quando lemos, né, 1 Crônicas, nós vemos registro dos descendentes de Judá. E Jabes, ele foi conhecido por sua oração. O interessante é que nós, como filhos de Deus, nós temos essa certeza que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, a nossa fé não será frustrada, a nossa história não será frustrada. Hoje Deus te convida, entregue tudo a Ele, entregue a tua aflição a Ele, entregue a tua história a Ele. Jabes, ele era conhecido como homem de dores desde o seu nascimento, que talvez você já possa até mesmo ter sido concebido com muita dor. O inimigo às vezes pelejou no teu nascimento para que você não nascesse, mas você nasceu, você tem um chamado, você foi escolhido. Muitas das vezes a sua mãe poderia ser estéril, até mesmo os médicos disseram: olha, já chega, não tem mais como, mas o Senhor fez você nascer. E você entregou a tua vida ao Senhor. E muitas das vezes você pode dizer assim: a minha vida é só sofrimento. Eu sou conhecido pelo meu sofrimento. Às vezes fala assim: ah, vai lá o sofredor, vai lá a sofredora. Talvez te digam assim, te estigmatizem com a tua dor, com o teu sofrimento. Mas eu estou dizendo que chegou um novo tempo sobre a tua vida. Chegou um novo ciclo sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque muitos sofrem, mas nem todos entregam o seu caminho ao Senhor. Nem todos decidem dizer assim: não, eu vou perseverar em oração, eu vou lutar, eu vou buscar. Nem todos fazem assim: ah, eu vou bater na porta de Deus até a porta se abrir. Jesus nos ensinou dizendo: Batei e abre-se-vos-á, buscai e acharei, todo aquele que pede recebe, que busca encontra. Porque Deus, ele ouve a oração de um fiel, e Deus ouviu a oração de Jabes, e Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Quando você ora ao Pai, quando você clama a Deus com todas as suas forças, com tudo que há em ti, quando você se indigna e diz assim: Senhor, não quero mais estar nessa situação de aflição, de sofrimento, eu sei que Deus tem mais para mim, eu sei que Deus pode mudar a minha história. Porque quando você ora profetizando aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Interessante que quando você se agrada do Senhor, Ele concede o desejo do teu coração, como diz lá em Salmos 37, versículo 4. Então eu quero te dizer que é do agrado de Deus arrancar a tua dor. É do agrado de Deus te fazer prosperar. É do agrado de Deus a tua vida. Chegou o momento de você não mais ser conhecido pela tua dor. Não mais ser noticiado pela tua dor. Mas de ser um homem e uma mulher de Deus respeitada, o mais respeitado de todos da sua família. Porque você honrou o Senhor. Porque você orou e seu pedido foi atendido. Porque você entregou o seu caminho ao Senhor. O Senhor fez além do que você pensa. Jabes, ele não foi conhecido como um homem muito próspero. Mas não, como um homem que ele foi próspero porque ele orou ao Senhor e Deus atendeu. Vai chegar um momento em sua vida que você vai ser conhecido não como um louco orador, não. Você vai ser conhecido como alguém que orou, que foi fiel a Deus e Deus atendeu. Eu quero dizer para você, a tua oração diante de Deus não está esquecida. Deus ouviu cada oração sua, Deus ouviu cada clamor seu. Você não vai ser mais conhecido como uma pessoa sofredora, ah, como uma pessoa às vezes derrotada, porque Deus está ouvindo o teu clamor e vai mudar a tua sorte. Na palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você tem buscado a Deus de todo o teu coração. E Deus vai mover na tua história. Deus vai atender o teu pedido. Jabes, ele queria a prosperidade do Senhor e que ele aumentasse as suas terras. E qual é o teu pedido? Qual é o teu sonho? Qual é a tua meta? Deus hoje fala que se você crer de todo o coração, ele vai mover. Talvez você está nessa batalha já há anos. E Deus está dizendo, você tem batido. E a porta vai se abrir. O milagre vai acontecer. E através desse milagre, você vai ser o mais respeitado da sua família. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer algo inédito na tua história. Porque Deus viu a tua caminhada, Deus viu o teu esforço, Deus viu o teu choro, Deus viu que você não desistiu, nem mesmo quando você sofreu a primeira derrota, o primeiro fracasso. E Deus vai honrar a tua fé, porque você foi um homem, uma mulher que não desistiu. Você foi uma pessoa que lutou, que perseverou. E Deus vai mudar a tua sorte. A palavra que diz que Jabes exclamou, seja comigo a tua mão, me preserves do mal. Deus vai te preservar de todos os males e te livrar de toda aflição. Aquilo que você viveu até hoje, você nunca mais vai viver na sua vida, sabe por quê? Porque o Deus de Israel é contigo, o Senhor dos Exércitos é contigo, e ele está dando fim a todo ciclo vicioso de derrota, de sofrimento, de dor. Acabou todo o império das trevas contra a tua vida, tudo aquilo que foi semeado contra a tua história, acabou. Chegou o novo de Deus na tua vida, e você vai testemunhar, e você vai ser lembrado por geração e geração da tua descendência, de que você foi um homem, uma mulher que orou e Deus respondeu. Você vai ser exemplo para outras vidas, você vai testemunhar dos milagres do Senhor na tua vida. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa orante, que orou e perseverou e Deus atendeu. E se você foi tocado por essa mensagem, eu quero que você fale em voz audível e você diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, eu entrego tudo a ti. Muda a minha história, muda, Senhor, o meu nome. Eu não quero ser mais conhecido pelas minhas dores, mas eu quero ser conhecido, Senhor, por alguém que viveu os teus milagres. Restaura, Senhor, a minha vida, muda, Senhor, a minha história. Seja comigo, escreve o meu nome no livro da vida. Eis-me aqui para viver o teu querer e ser o teu testemunho entre as nações da terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Creia. Confie em Deus. Crê, a tua vida vai ser avivada, a tua história vai ser mudada e o teu cativeiro o Senhor vai retirar e vai trazer manancial de águas vivas sobre o teu deserto. Saiba que o Senhor está derramando o Espírito dele sobre a tua vida.